Liberta minha mente do pensar indesejado, alforriado estarei. E a sós tu e eu, Senhor, quero de assombro e deslumbramento afogar-me no teu mar, beber todo teu amor, e a sós tu e eu, Senhor, e a sós tu e eu, Senhor, e a sós tu e eu, Senhor, lançar-me ao fogo ardente do coração, até ver meu último desejo transmutado em tua vontade, e assim rendido regozijar-me a sós tu e eu, Senhor, a sós tu e eu, Senhor, a sós tu e eu, Senhor, com fome estou da tua luz, apesar de ver-me digesto de obscuridade, que eu vomite ignorância e me encha da sabedoria de estar a sós tu e eu, Senhor. Sós tu e eu, Senhor, a sós tu e eu, Senhor, a sós tu e eu, Senhor, a sós tu e eu, Senhor. Um dia certamente minha mente, pobre de pensamentos, estará centrada no ser, e aí a realização acontecerá a sós tu e eu, Senhor, a sós tu e eu, Senhor, tu e eu, Senhor, para sempre.